de Josué, capítulo 10. Na continuidade desse livro, o tema da nossa mensagem nessa noite é a derrota do inimigo. A derrota do inimigo. No domingo passado, nós trabalhamos os primeiros versos falando a vitória vem do Senhor. E hoje a gente segue ativa falando sobre a derrota do inimigo. Capítulo 10, versículo de número 10. Nós vamos até o versículo número 21. Depois, à medida que nós avançamos, nós faremos os versos deste capítulo. Diz assim a palavra de Deus em Josué, capítulo 10, versículo 16, de número 21, e depois eu peço a beleza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Aqueles cinco reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E anunciaram Josué. Foram achados cinco reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué, rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos e matai os que vão ficando atrás. Não o deixeis entrar em suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com grande matança, até os milos e todos os restantes deles ficaram entrados nas suas cidades fortificadas, voltou o povo em paz ao acampamento, não havendo ninguém que moesse a língua contra os filhos de Israel. Derrota do inimigo. Se você tivesse que escolher, tivesse que, em um embate, cinco grandes inimigos bem armados, bem treinados, bem fortificados, mas se você tivesse a opção de escolher, encarar um vez, você escolheria encarar um de cada vez ou cinco inimigos de uma vez? Eu digo a verdade, e Antônio já concordou comigo, já achei um que concorda comigo. Eu gostaria de encarar um de cada vez, porque talvez eu teria a melhor condição de derrotá-lo, depois cobrar ânimo, me preparar novamente para o próximo embate, e assim sucessivamente eu iria proceder dessa forma. Talvez eu tivesse melhor condição. Mas essa é uma estratégia nossa. Essa é um modo como nós olhamos para as circunstâncias e achamos que assim nós conseguiremos ou temos vantagens em relação ao oponente. E nós vimos no capítulo que os gibonitas, estrategicamente, ardilosamente, procuraram Israel porque eles perceberam que não é legal, não era sábio entrar na batalha com Israel. E eles então procuraram firmar uma aliança de paz com Israel. E a aliança foi firmada em nome do Senhor. Depois a face foi descoberta, mas a aliança já estava feita. E depois disso então, aquela coligação de reis maus, inimigos de Israel, ficaram sabendo que os gibionitas tinham passado para o lado de Israel, que estavam vivendo com Israel. Estavam agora aliançados com esses cinco reis, então, tramam, promovem uma retaliação com o desejo de destruir os gibionitas que residiam na cidade de Gibeão. E quando eles são, então, encolados, eles mandam mensagem a Josué, buscando auxílio, pedindo a Josué que viesse ao socorro deles. E porque tinha firmado aliança, Josué é uma representação do Senhor Jesus Cristo. Josué imediatamente, rapidamente, caminhou a noite inteira, cerca de 32 quilômetros, com seus exércitos ou com seus soldados para salvar e proteger os gibionitas. Agora, quem é? Eu penso que Josué jamais escolheria lutar com os cinco reis de uma única vez. Mas suas tropas, bem treinadas, violentas, um desejo de destruir, de se opor ao povo de Deus. Josué não tinha isso nos seus planos. Mas, irmãos, mesmo diante das passas da vida, Deus não perde controle, Deus atua soberanamente, Deus atua providencialmente para cumprir os seus propósitos. Talvez Josué empreenderia um outro tipo de ação, atacando cada um de cada vez, de fazer a sua estratégia, a novamente os seus dados e de montar o seu acampamento para ir a cada combate. E talvez ele pudesse, porque ele era gente como a gente, embora sabendo que precisava avançar na conquista da terra, mas talvez sendo como a gente ele pudesse protelar a conquista da terra. Mas agora que ele vê essa oposição surgindo, ele não tem outra saída senão partir para o embate. E aqui nós aprendemos uma coisa. Às vezes eu e você, nós somos tão lerdos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, que Deus traz uma situação difícil, complexa, para que você tenha que sair daquele comodismo, daquele mundinho que você estava acostumado. Então chega uma situação e você se vê numa encruzilhada, num beco, que você não tem como recuar, que você não tem como sair pela tangente, senão você não encarar a situação de uma vez por todas. Talvez aquela decisão que você tenha adiado faz tempo, Deus tenha criado uma situação para que você rompa com aquela condição, com aquela letargia na qual você se encontrava, para que você avance, para que você efetue as conquistas. Eu não tenho dúvida, eu penso que Josué iria colher como eu e Antônio, encarar um rei de cada vez, ter uma batalha de cada dia. Mas quando Deus traz e quando a situação vem e ela é uma situação que o povo de Deus avance nas conquistas e derrote os inimigos, ele vai promover uma derrota, ou vai derrotar 5 reis. Ele vai avançar de uma única atacada, de uma única empreitada, ele vai fazer uma coisa que talvez levaria meses para fazer, vai fazer de uma vez só. Queridos, como Deus é maravilhoso em criar e colocar diante de nós situações complexas e complicadas que geram a priori medo, às vezes angústia e às vezes a causa de algum tipo de dor, de sofrimento para que você avance. Nós vamos ver 3 verdades sobre esse nosso tema, a derrota do inimigo. Nós vamos, em primeiro lugar, que a derrota do inimigo foi assegurada pelo Senhor. A vitória foi assegurada pelo Senhor, assegurada pelo Senhor. Em segundo lugar, nós vamos ver que a derrota do inimigo foi executada pelo Senhor. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a derrota do inimigo foi ordenada pelo Senhor. Foi assegurada, foi executada e foi ordenada pelo Senhor. Nesses primeiros versos, nós vemos essa verdade. Note você que versículo de número 19, nós temos isso que é um rememorado que Deus vem falando o tempo todo. Está trazendo a mente do seu povo, a mente dos seus soldados. Olha o finalzinho do versículo, esse conceito em que Deus está segurando, em que Josué sabia e que os homens precisam tomar conhecimento de quando em quando dessa verdade, para que eles não se esqueçam. Diz assim o texto, ó, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Eram 5 exércitos, 5 reis, uma tropa gigante contra Israel, que a princípio sacaram os gibionitas, mas agora novamente Josué traz essa verdade à mente do seu povo, à oração do seu povo, seus homens, para que eles estejam certos de que não tem como dar errado. A vitória é certa. Os inimigos vão em Senhor, vão tomar todos eles. Mas é nesse contexto, voltando para o versículo número 16, 17, e nós vemos que diante do avanço de Israel, diante daquilo que Deus está fazendo, Deus responde a oração, Deus realiza milagres, mas vamos ver que o inimigo tem que dar o caminho da fuga, do subterfúgio, o inimigo tem que fugir, tem que bater em retirada e tem que se esconder do povo de Deus. 5 reis, bem amados, com as suas tropas, tiveram que bater em retirada e se esconder do povo do Senhor, meus irmãos. E assim que Josué foi informado de que eles haviam fugido e se escondido na cova em Maquedá, Josué, então, imediatamente, Josué dá uma ordem, dá uma instrução aos seus homens. Josué diz que eles devem ficar trancafiados naquela cova. Que eles deveriam rolar pés grandes e deixá-los ali. E assim os homens de Josué fizeram. Agora, o interessante é que mesmo diante de uma promessa, de uma palavra que assegura a vitória, de uma garantia que é dada pelo Senhor, é muito interessante isso, você perceber que o povo de Deus tem que agir. O povo de Deus não pode ser levado ao comodismo em nome de uma promessa do Deus eterno, de uma garantia que o Senhor dá. Pelo contrário, quando Deus dá uma promessa, assegura que o povo de Deus vai avançar, isso deve ser o combustível para que o povo de Deus saia de onde se encontra e vá, e avance, e vá à luta para efetuar as conquistas necessárias, já planejadas pelo Senhor nosso Deus. Mas parado, isso não acontecerá. É preciso, irmão, se locomover. E aí, você vê que o povo de Deus está agindo. E nós temos um princípio dentro dessas ações, e Josué tem um discernimento do contexto, do momento. Veja só que curioso e que interessante, maravilha da expressão que aparece no versículo 18, quando Josué instrui dizendo o seguinte: rolai grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que o guardem. Agora preste atenção nisso aqui. Olha aqui, curiosidade. Porém vós não os detenhais. Queridos, nós temos um princípio aqui. Um princípio que você pode aplicar à sua vida, discernindo o contexto, o momento que você está vivendo, a situação qual você se encontra, você precisa ter discernimento. Ou seja, você precisa ter cuidado para não comprometer a sua agenda com aquilo que pode ser deixado para depois. Você precisa tomar cuidado para não comprometer a sua agenda com aquilo que você pode fazer para depois. Os 5 reis estão na cova. Coloca as 5 pedras aí, ou as grandes pedras aí, e deixe-os aí. Deixa a batata deles assar, como diz meu pai lá na roça. A batata dele, é questão de tempo. Já precisa chutar o cachorro morto. Agora vocês não parem, fiquem aí olhando. Ah, os reis estão aqui na cova. Vamos então, Dego, vamos. Não, Josué diz, não os detenhais, avancem. Há homens, há inimigos que estão fugindo. Vão atrás dele, persiga-os, mate-os, executem-os. Queridos, temos aqui um princípio. Não pode gastar tempo com aquilo que você não precisa, fique detido, parado. Se você consegue discernir, você para, avance. Não pare, não gaste tempo com aquilo que não precisa ser gastado tempo. Às vezes tem gente que fica um tempo ali no mesmo lugar, na mesma ação, sendo que o momento exige avanço, exige trabalho, exige visão de coisas que estão adiante, que precisam ser realizadas. Aquelas podem ser realizadas depois. Josué, portanto, tem esse discernimento. Nesse princípio ainda, tenha discernimento sobre quando é preciso parar para executar determinadas tarefas e quando é preciso avançar. A sua agenda às vezes fica emperrada e você não chega a lugar nenhum porque você gasta muito tempo em coisas várias. Tem coisas mais importantes para serem realizadas. Você gasta muito tempo, às vezes, com as suas séries no Netflix, enquanto que Deus está falando, avance. Avance, você só chega lá e você agir. Você gasta muito tempo, às vezes, nas suas redes sociais. E eu estou dizendo, tem conquistas seridas. Você precisa gastar tempo com essas verdades aqui. Elas são essenciais, elas são primordiais. Você está focando no que é secundário. Deixe isso aí para depois. Depois você realiza isso. Consegue discernir e dá ordem, instruções para os seus homens que eles avancem. Para que eles não se atenham ali. Ele o faz com base em quê? Com base na verdade que Deus está cegando. Deus assegura a derrota dos inimigos. A vitória é certa, a vitória virá, mas vocês não podem parar agora. É preciso batalhar, é preciso ir à luta, é preciso caminhar um pouco mais, é preciso gastar um pouco mais de energia para efetuar a conquista, o encorajamento, a promessa, a garantia que Deus dá, não é para parar, é para seguir. Querido, nós estamos num tempo de pandemia. A palavra de Deus para encorajar a sua vida. A promessa de Deus, aquilo que Deus assegura que você vai avançar, que você vai errar, é para você se locomover, para você agir no reino de Deus e em prol do reino de Deus. Não é tempo de cruzar os braços. Prudência sim, mas em nome da prudência não se pode ficar mobilizado. Josué diz para os seus homens, porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, deixe os cinco reis aí na cova. Depois nós vamos fazer com eles o que é necessário. E o povo então vai à luta e derrota o inimigo e faz o que fazer. Porque foi o Senhor quem assegurou a derrota do inimigo. Em lugar, queridos irmãos, a derrota do inimigo foi assegurada pelo Senhor. É Deus quem assegurou. Em segundo lugar, ela foi executada pelo Senhor. No versículo 22 em diante até o versículo 27, nós vemos esta verdade que diz assim. Depois disse Josué, abri a boca da cova e dali trazei-me aqueles cinco reis. Fizeram coisa assim e da cova lhe trouxeram os cinco reis, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei Eglon. Trazidos os cinco reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele. Chegar, preste atenção nessa expressão que nós vamos ver aqui adiante, que eu quero trabalhar com vocês no contexto geral da escritura. Chegai, ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram, e puseram os pés sobre os deles. Então, Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, se fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos com os quais pelejardes. Depois disto, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em cinco madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. A pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova onde se tinha escondido, e na boca da cova, grandes pedras se encontram. Até o dia de hoje. A derrota do inimigo, primeiro, foi pegada pelo Senhor. Em segundo lugar, foi executada pelo Senhor. Usa aqui nessa linguagem e neste gesto de Josué. Manda trazer os cinco reis. Pois que pegue, vários estão no caminho. Fugam, agora vá lá e tragam esses cinco reis. E há uma cena, irmãos, em que Josué chama a atenção dos seus capitães, homens de guerra, e fala, chega e ponde o pé sobre o pescoço destes reis. Imagina a cena daqueles cinco grandes cinco oponentes do povo de Deus, ali rendidos no chão, e os homens com os pés no pescoço de cada rei. O que você tem, o que nós temos aqui, é um simbolismo do juízo de Deus. Esses homens, essas nações, esses povos, esses reis, são inimigos de Deus. São pessoas arredias que vivem a vida inteira longe de Deus, praticando toda a sorte de pecado, de impurezas, de cultos pagãos. E agora eles estão debaixo da mente dos pés do Senhor, subjugando. Deus está executando, Deus está sentenciando os homens. Eu queria que você prestasse atenção nessa ideia dos homens e dos soldados com os pés sobre o pescoço dos inimigos. Uma visão geral. Eu vou ler alguns textos. Veja só o que diz no capítulo de número 5 do primeiro livro dos reis, versículo 2 e 3. Veja só essa revelação progressiva. Isso é um conceito muito interessante para você entender o que está acontecendo, o que vai acontecer na consumação da história, no desfecho da história da humanidade. Você tem Josué, que é um tipo de Cristo, e ele funciona ou ele age como juiz de Deus na terra. O tribunal de Deus chegou naquelas terras, Deus está dominando, e o tribunal de Deus está na terra para sentenciar, julgar. Ninguém é inocente, todos devem. E a lei de Deus, todos viver existisse. Agora, surgiu a história de Davi, o pai daquele que haveria herdar o trono, cujo trono é eterno, não tem. Escute a leitura do texto, diz assim: então, Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que envolveram os inimigos, até que o Senhor os pôs debaixo dos pés. Entende? O avanço que nós temos agora na linguagem, quando diz que Davi, quando saiu para os baixos, contra os inimigos, contra os filisteus, contra os unitas, enfim, todos aqueles que se opuseram ao reinar Davi, diz o texto aqui, até que pôs debaixo dos pés. Todos aqueles que Davi deu, a ideia figurada é essa: Deus pisou no pescoço dos inimigos, e os colocou debaixo dos pés, e os julgou, os sentenciou, os executou. Agora veja ainda, o Salmo messiânico, o Salmo 110, versículo 1, que diz assim: diz o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus debaixo dos teus pés. Um texto agora não falando de Davi, mas Davi profetizando sobre Jesus Cristo, que os inimigos de Jesus Cristo seriam colocados debaixo dos seus pés. E quando o apóstolo Paulo, mais tarde, vai escrever a sua carta aos Coríntios, capítulo 11, para falar da doutrina, da magnífica doutrina da ressurreição, o que aparece lá? No capítulo 15, versículo 25 e 26, essa mesma ideia. O pessoal com vocês que diz assim: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo do pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Maravilha isso, queridos. Porque o que causa pavor hoje no mundo é esse inimigo chamado morte. Ah, como tem gente que tem tido no eslomo, tem gente que está amedrontado. Como que tem gente que tem esse último inimigo. Mas até este último inimigo que assombra o mundo inteiro hoje, a Bíblia diz que o último inimigo também, os inimigos, oponentes, gente, o demônio, o falso profeta, enfim, toda essa galera, mas inclusive este único último, inclusive ele, o Senhor Jesus Cristo, no final dos tempos, vai pisar a morte. Como diz Carlinhos, se nós estivéssemos nos nossos irmãos, aí, meu irmão, ia surgir em glória, ria mesmo. Irmãos, o texto de Josué não é um texto para ler informações históricas, informar você, você ficar cabeçona desse tamanho de informação. É para você alinear, é para você perceber o Deus da redenção, o Deus das circunstâncias. Ele coloca todos os seus inimigos debaixo dos pés do Messias. Se você perdeu um ente querido em Cristo Jesus, na hora de você ser curado por ele, por aquele grande dia, o Senhor Jesus vai devolver-lhe a vida e vai vencer a morte definitiva. Ela está com seus dias contados. E sabe, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 20, diz que nós vamos participar. Patológico adiante, também ele diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, dos pés da igreja, debaixo dos vossos pés a Satanás. Nós somos chamados para julgar com Cristo, nós vamos julgar o Cristo, inclusive Satanás. Nós vamos colocá-lo, ou ele estará debaixo da igreja, vamos esmagá-lo em nome de Jesus. Então, que nessa narrativa desse texto, nesse segundo ponto, Josué é o juiz, de Deus. É a figura ali para executar o tribunal de Deus, chegou sendo instalado na guerra pagã, todos os oponentes de Deus serão exterminados, serão julgados. Josué, portanto, atua como juiz. Ele quem dá a sentença, coloca eles aí debaixo dos pés. Mas cada um deles, de cada um deles no madeiro, deixe lá, para que todos, para que os povos vizinhos vejam o que Deus está fazendo nessa terra. Deus pune o seu inimigo, sim, e pune com a morte. Agora, Josué não fazendo isso em seu próprio nome. Josué não fazendo isso com base nas suas leis. Josué faz isso em nome de Deus. Ele faz isso em nome de Deus, santa lei de Deus, da ordem de Deus. Ele faz isso em nome do Senhor. O Senhor está reivindicando isso. É o Senhor que está agindo isso. É o Senhor que está levando a cabo tudo isso. Aqui vimos um lampejo desse texto da ira de Deus na história, para mostrar como será no dia de Cristo Jesus. Você que convive com o povo de Deus, que está perto do povo de Deus, você que está aqui essa noite, mas que não se curou, não entrou debaixo do ar de Deus e Cristo, eu lhe afirmo à luz da Escritura que se você não mudar como os gibionitas, Deus vai colocar o pé dele, pisa sobre o seu pescoço e vai te sentenciar à morte eterna. Hoje é dia de você se arrepender, hoje é dia de você mudar em nome de Jesus. Aqueles reis tiveram a oportunidade que os gibionitas tiveram. Se eles não fizeram o que eles fizeram, e por conta disso estão sendo executados agora, todos os povos sendo notificados, o juízo de Deus chegou. O juízo de Deus chegou. Uma espécie de antecipação daquilo que vai acontecer, numa medida mais ampla, no dia de Jesus. No dia de Cristo Jesus, todos terão que comparecer diante deles. Não tem como ficar na cova, tem que sair da cova para estar perante aquele que vê tudo, que contempla, que julga com base na sua santa lei e sua justiça. Isso, irmãos, aparece como um monumento. Essa cova fica como um monumento de pedras, dizendo: aqui jaz os inimigos de Deus. Você vai ao cemitério e você vê lá, nitidamente, quando alguém partiu em Cristo, né? Realmente a gente identifica, fala, esse crente era do Senhor. A gente vê lá e identifica, né? O Deus que até não estava recebendo este livro escrito, quando diz assim, encontram até o dia de hoje, para falar do momento que estava sendo escrito esse livro, que passavam ali, é como se tivesse esses letreiros, letras grandes, como que naquele monumento dizendo, aqui jaz os inimigos de Deus, tombaram. A sentença de Deus já chegou para eles já foram executados. Agora eles estão aí aguardando o dia do juízo final. Se você tombar hoje, quais letreiros que estarão em sua sepultura, no seu túmulo? Aqui jaz um justo aguardando o dia da ressurreição para o gozo eterno, ou aqui jaz um ímpio aguardando o dia do juízo final? Qual será? O que estará na sua lápide? A derrota do inimigo, em primeiro lugar, foi assegurada pelo Senhor. Em segundo lugar, ela foi executada pelo Senhor. Em terceiro lugar, ela foi ordenada pelo Senhor. Vamos ao texto, a partir do versículo 28 até o versículo de número 43. Diz assim o texto: no mesmo dia, tomou Josué a Maquedá e aferiu a espada ao seu rei, destruiu-os totalmente, e a todos os que lá estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e a pelejou contra ela. E o Senhor a deu nas mãos de Israel, a ela e ao seu rei, e a feriu a espada, e ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez ao seu rei como fizer ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis e sitiou-a, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada a ela e a todos os que nela estavam, conforme tudo o que fizera a Libna. Então Oão, rei de Jessé, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu, ele e o seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E o mesmo dia a tomaram, e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo o que fizeram Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu a Eglon e a Hebron, e pelejaram contra ela. E a tomar a espada, e tanto o seu rei, como todas as cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizer Eglon. E Josué executou a condenação contra ela, e contra todos os que nela estavam. Então Josué, e todo Israel com ele, voltou de Debir, e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei, e todas as suas cidades, e a espada. Todos os que nela estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizer Hebron, a Libna, e a seu rei. E também fez a Debir e a seu rei. Assim, feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, a Negev, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo que tinha, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor Deus de Israel. Feriu-os Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gozem até Gibeão. E de um festou todos os reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao Aial em Gilgal, diz a palavra de Deus. Esse terceiro ponto, então, nós vemos que a derrota do inimigo foi ordenada pelo Senhor. E o que acontece aqui, como nós temos percebido, à luz desse texto e a história mais ampla da Bíblia, é que nós temos aqui parte do juízo de Deus. É como se nós estivéssemos ali, conforme eu já disse, pense nessa ideia do tribunal. O tribunal de Deus está sendo instalado, ou está instalado ali, e todos os inimigos serão executados. Eles serão executados quase na ordem de Deus, do juízo de toda a terra. Do juiz de toda a terra, aquele que é santo, aquele que é puro de olhos, aquele que viu todas as ações, todas as malignidades praticadas por estes povos e por estes reis, agora eles são executados por ordem do Senhor. Eles estão perante a divina, onde não há justiça, onde não tem como manobrar a lei para que as coisas não aconteçam. Eles estão ali, cada povo, cada inimigo de Deus, avançando inclusive para mais cinco reinos. Eram cinco reis, e agora para mais dois reinos, melhor dizendo, totalizando, portanto, sete reis, sete povos, de uma única empreitada de Josué. Nós percebemos nisso aqui, então, que ninguém pode resistir à mão de Deus. A pessoa pode até escapar e burlar as leis aqui embaixo, os homens. Coisas que às vezes nós ficamos indignados por daquilo que nós vemos. E pessoas corruptas, pessoas que cometem crimes e que há provas, há evidências de que elas fizeram aqui, mas elas nunca chegam no filmamento para que elas sejam sentenciadas. Não tem como. Não tem como efetuar essas manobras para que o juízo de Deus não aconteça. Não tem como, é inevitável. E é interessante que eu fui listando aqui, e você vai perceber, que por 7 vezes aparece que cada ação de Josué empreendia com os seus soldados. Veja só no versículo 28, diz assim, destruiu-os totalmente. Se você olha para o versículo 30, aparece essa mesma ideia. O versículo 32, a mesma ideia. 33, 35, 37 e 39, para mostrar que todos eles foram sentenciados por ordem de Deus. Por ordem de Deus. Nada pode existir. A mão de Deus e o juízo de Deus. Irmãos, o que nós estamos aqui, o que nós precisamos atentar, diante deste quadro de todos aqueles pecados e do modo aquelas pessoas viviam com seus próprios deuses, as suas idolatrias, é que o pecado não fica impune. O pecado não fica impune. Aquelas nações haviam praticado toda sorte de males que você possa imaginar. E agora Deus está dizendo que elas precisam ser desterradas da terra. Precisam ser todas elas destruídas. Deus não deixa o pecado passar. Equivoca-se você que vai cometendo os pecados, as coisas escondidas e não se arrepende. Deus não deixará passar com que você seja penalizado, com que você seja disciplinado. Deus em algum momento vai te achar na história. A menos que você se volte para isso. Antes que isso aconteça. Porque se você voltar para Cristo, isso não fica que você não foi penalizado, mas é que Cristo foi pisado no seu lugar. Deus achou o fio dele na cruz, e na cruz ele puniu os pecados daqueles que se arrependem, daqueles que creem. Então, se você está fora de Cristo, está na hora de você voltar-se para Cristo. Porque se você não se volte para Cristo, Deus vai te achar, em algum momento Deus vai te julgar. Porque Deus não deixa passar impune os pecados dos homens. A paciência de Deus tem limite. Enquanto ele seja longânimo, assaz benigno, entretanto chega um momento que Deus manifesta a sua ira, Deus manifesta o seu juízo, Deus pune as pessoas. E essas pessoas que avam, esses reinos, eles sabiam. Eles sabiam, no meio do relato mais distante, que Deus tinha punido Sodoma e Gomorra. Por conta da impureza, por conta da prostituição, por conta do homossexualismo, lesbianismo, toda a sorte de males que eram encontrados em Sodoma e Gomorra. Deus era a cidade, estes povos sabem que Deus sentenciou o Egito, que Deus puniu Jericó, que Deus puniu a cidade de Ai, mas eles não se curvam e por conta disso estão sendo sentenciados à morte por ordem de Deus. Você acha que você vai ser tido como inocente? Você acha que tanta informação que chega até você, além da mensagem do sermão, geral de Deus, porque os céus proclamam a glória de Deus. Deus notifica os homens que ele existe por meio das coisas que ele criou. Deus notifica os homens que ele existe por meio da pregação do evangelho. Você acha mesmo que você vai ser tido por inocente? Arrependa-te hoje. Converta-se hoje. Se volte para o Senhor hoje, que é bom, que é rico, em perdoar. Porque se você não se curvar diante do rei da glória, não lhe resta outra coisa senão aquele dia em que o Senhor vai esmagar você como inimigo dele. E eu avanço para concluir. O reverendo Augusto Nicolau, fazendo a exposição desse texto, ele conclui o seu livro, essa parte deste capítulo, dizendo o seguinte: as vitórias de Israel sob o comando de Josué apontavam para o triunfo de Cristo. Josué é tipo de Cristo. Ele é agente messiânico. Tudo que ele faz, tudo que ele realiza nessas conquistas, apontam para uma verdade maior, para uma pessoa maior que Josué. E você precisa aprender o que nós precisamos reter no nosso coração, além dessas verdades. Nós já vimos aqui que a derrota do inimigo foi assegurada pelo Senhor, que a derrota do inimigo foi executada pelo Senhor, que a derrota do inimigo foi ordenada pelo Senhor. O que você precisa aprender, guardar no seu coração, é que o capítulo 10 de Josué não é um texto apenas para narrar um fato isolado, distante de nós. A mensagem que nós temos aqui é que Deus cumpre as suas promessas. Oh, irmãos, Deus, o nosso Deus é um Deus fiel. Ele vela pela sua palavra. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus imutável. O que ele fala, ele cumpre. Ele vela pela sua verdade. Porque ele é o Deus da verdade. E essa narrativa, portanto, é para que você não se esqueça. Ah, o meu Deus é fiel. Nem eu posso confiar. Eu sei que ele não me desampara. Eu sei que o que ele tem para mim, ele levará a bom termo. Nada pode impedi-lo. Deixa eu te dizer uma coisa. Se Deus tem algo para você no tempo da pandemia, não é o coronavírus, não é a Covid-19 que vai impedir você de receber. Não é homem algum, não é demônio, não é circunstância. Se Deus tem para fazer alguma coisa na sua vida, ele fará, porque ele é Deus. Em segundo lugar, Também esse texto vem para mostrar a importância do exercício da fé. Aquele povo, esses nossos irmãos, eles agiram em consonância à promessa de Deus e agiram com fé. Eles adentraram, eles avançaram dentro de um território hostil, onde tem muitos inimigos, e o avanço deles é uma evidência de fé. Quem tem fé age, quem tem fé luta, quem tem fé semeia, quem tem fé faz aquilo e faz com que o reino de Deus se expanda, avance. Quem tem fé promove a edificação da igreja de Deus. Fé não fica mobilizado porque a fé te leva para a ação com base na promessa de Deus. Você não pode ficar amarrado com as situações da vida. Esse texto mostra que esse povo tinha uma fé pujante, robusta, cujo fundamento era a promessa de Deus. O que isso tem a ver conosco? A igreja também hoje é amada para avançar. A igreja é amada para avançar nos dias bons, nos dias de calmarias, nos dias de fartura, no dia que não se enfrenta a oposição, no dia que as circunstâncias são confortáveis. Não, a igreja é para avançar em dias sombrios, em dias quando as pessoas precisam ouvir o evangelho. A igreja é chamada para estar ali pegando a boa nova. Sexta-feira, eu orava em minha cama antes de ir para o culto do desdobramento do presbitério pioneiro, e eu cheguei à conclusão lendo o seguinte, que a igreja tem o grande desafio e tem também o grande privilégio, no tempo como esse de angústia, levar e convidar as pessoas a confiar em Deus, a descansar em Deus, a se voltarem para Deus. É nesse tempo que você foi chamado, a nossa geração, que você foi levantado para ser testemunho de Deus, pega o evangelho. Testemunho de Deus, fale do amor de Deus, mas também fale do juízo de Deus. E pensando nisso, como que numa verdade, por contraste, aqueles reis foram levantados no madeiro, inimigos de Deus, para mostrar o triunfo de Deus. Mas na história, por contraste, nós vamos aprender que uma pessoa que foi obediente totalmente à lei de Deus, o Filho de Deus que se arnou, ele foi levantado também, posto no madeiro, ele foi feito maldito por nós, para que nós não tivéssemos que ir para a cruz, não tivéssemos que ficar estampados sobre o madeiro, como malditos. Cristo se tornou maldito para que nós fôssemos chamados de benditos de Deus. Você não tem que enfrentar o juízo final de Deus. Se você se voltar para Cristo, você não tem que encarar a sentença do dia. Você só tem a receber a mensagem do Senhor Jesus Cristo, que dirá: vinde benditos meu Pai, vinde benditos meu Pai, e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. É isso que agrada aos remidos, aos salvos do Senhor Jesus Cristo. E termino dizendo e perguntando: de que lado você está? Que lado você se encontra? Do lado daqueles que vão ser penalizados? Ou daqueles que hão de ser acolhidos, o rei da glória? Que hão de ser abraçados definitivamente para entrar no gozo do seu Senhor? E eu lhe faço mais uma pergunta. Ainda quer adiar a decisão por Cristo? Você ainda quer protelar essa decisão? Você não sabe se amanhã você terá essa decisão? Na verdade, não, você não sabe se nem daqui a um minuto você terá condição. A decisão é agora, é hoje. Ainda quer voltar para sua casa como inimigo de Deus? Ainda quer seguir vida como inimigo de Deus, sem não se render ao Senhor Deus para receber Jesus Cristo, nosso Senhor, o Salvador da nossa vida? Se a sua resposta for sim, pastor, sim, eu quero ficar do jeito que eu estou. Eu quero continuar vendo a vida que eu estou vendo. É isso que me dá satisfação. É isso que eu tenho gozo. Então, o que te aguarda é um futuro trágico. É um futuro trágico que te aguarda. Porque o Senhor não hesitar. O Senhor que conhece, que tem um livro que está escrito todos os seus atos, todos os seus pensamentos, todas as suas palavras, o que você fez e você deixou de fazer, está escrito no livro de Deus. E só há um jeito de aparecer ouvido. É quando, não literalmente falando, mas pode ser também, você recebe Jesus como seu Senhor. Então no livro que está escrito todas as coisas, fica o carimbo do sangue do Cordeiro dizendo: está tudo pago. Como será aquele grande dia quando eu abrir os livros? Seu nome estará escrito no livro da vida. Que Deus te ajude. Que Deus te conceda graça para que você se renda ao Senhor Jesus nessa noite. E volte para casa com o coração feliz, com o coração grato, com o coração exultante por ter como o seu e o seu Salvador.